Acorda. Autorizado com FIS, nível 360. Decola pístolo zero, curva à direita. Saída da El, após El, lenda, após direto, possui bridge. E após, antesumo 16. Frequência do controle 119.35, código transponder 5477. Tá bem, autorizado, então 360 para Confins, decola zero, curva à direita. 119.35 é o controle, 4207 é o transporte. Azul 4209, já de antemão agradece aí a colaboração dos amigos. Ok, não tem esse apóstolo quando tiver pronto pro Salvador, a Genera 6224, sentido Alfa para Aracaju, todo para Copa. Oxenar 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, direto Caju. Controle 119.35, código transponder 5474. 88, Romeu November, obrigado. De curva à esquerda, pista 10. Saída Puca, transição Caju. E controle 119.35, transponder 5474, Oxenera 6224. Sotejamento correto, nós temos acionamento táxi. Chama para acionamento táxi 6224. Táxi Azul 4209, estamos com 91 a bordo, 3 horas de autonomia, alterno Galeão. Foi copiado, 3 horas, Galeão 91, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistola 0. Não, ponto de espera, torre número 8, próximo a meia dúzia. Muito bem, livre táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 0, pronto, torre 18.6, reitero meu agradecimento a todos aí pelo apoio, um abraço a todos, uma boa noite, um bom serviço. Ok, estou vendo com o outro conjunto e um bom voo. Thank you. Torre de Salvador, muito boa noite, Azul 4209, pronto no ponto de espera do ano zero. Boa noite, Azul 4209, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1 no 40 graus, 08 nosso. Livre decolar do ano zero, 4209. Gol no 0, 24 para o pushback e acionamento. Vamos lá no reporte para o táxi. Tenente, apontar para o táxi no 07. Azul 4209, decola 28, controle 119, decimal 35, bom voo. Passo. Até mais. Controle de Salvador, muito boa noite, Azul 4209, decolado na sua escuta. Azul 4209, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Muito bem, 4209. A Bahia tem 9660 na escuta. A Bahia tem 9660 na escuta. Ok, poderia confirmar qual o prefixo da aeronave? Até 9660 solo. Vai até 9660 solo, Salvador. Salvador 6224, posição 01, pronto para puxar em questionamento. Autorizado depois para o táxi. Chamar táxi, meia dois. Vai até 9660. 60, prossiga. Acionado com 15 agora. Está pronto para o táxi, ó. Ok, ciente. Só confirme pra mim qual o prefixo da aeronave. É Mike Fox Quebec ou Mike Fox Oscar? O registro dele é Mike Fox Trot Oscar. Ok, gente, só pra questão, era a empresa que perguntou pra gente aqui, ok? Tá autorizado prosseguir o táxi para o cruzamento Bicha Metor do Noite da Espanha 12. Seu céu, obrigado. Semana 2. Sushi. Mike Fox, prossiga. No caso, nível 010, okay? Só confirme para mim se foi feito um ADLA do plano, que o plano que a gente tinha que era para as 2300, confirme. Gente, eu guardo a autorização. Boa noite, Abaeté 9660. Boa noite, Abaeté 9660, está autorizado o cruzamento da pista 17, prossiga seu táxi via Taxway Quebec, Mike Lima, reporte para ingresso no pátio principal. Bora para o pátio principal, senhor. 9660. Alvo no 074 para o táxi. POBET 186, autonomia 4 horas e 10, alternativa ao Galeão. Voo no 074. 1-0-7-4 copiado, Galeão 4-10-1-8-6. Autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 0. No ponto de espera, torre 1-8 nesse momento. Juliette Alfa, ponto de espera 1-8-6-12, voo no 074. Sendo narrador de futebol, tá bom. Sim. Parecendo narrador de futebol, tá bom. Obrigado. Mike Fox Serra para cópia. Ok, Mike Fox Serra, Aracaju, 090, via Golf 677. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Controle 119, decimal 35, código transponder 0264. Aqui em frente, autorizado acionamento para o táxi, chama Torre 1 no 8 decimal 612. Oi, boa noite, gol no 074, próxima postura está pronta. Boa noite, gol no 074, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1,60 graus, 08 nós. Gente, autorizado alinhar e decolar da 10, gol no 074. Abaeté 9660, pode prosseguir o seu táxi via parte principal Juliette Alfa, ponto espera Torre 1-8 nesse momento. Vai cruzar, ponto espera na mesa, 1-8. Salvador 12-22-90, autorizado prosseguir o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera Torre 1-8 nesse momento. Alfa e monitora no ponto de espera 1-8 do final 6, obrigado. 6-2-4. Nada. 6209, chame Recife 1288. 288, abraço. Abraço. Abaeté 9660, só troque o seu código transponder e modo standby para 0263. 0263 é o seu código. Afirmativo, senhor. 0263. Fechou. descendo, Gol. 60. Salvador, boa noite, Oxanair 624, ponto de espera 1-0. Boa noite, Oxanair 6224, ali mantém pistola 0. Ali mantém 1-0. Voo 074, decola 37, controle 119-35. Boa noite, obrigado. Boa. Bono 074, cruzar 1000 pés. Bono 074, este é o controle Salvador, está em contato radar. 74. Oxenair 62, S4, autorizada a decolagem, pistulo 0, vento no 60 graus, 08 nós. Livre decolagem no 062, S4. Oxenair 9660, ali mantém pistulo 0. Ali mantém na cabeceira 1-0. 957, nomeio, este é o controle Salvador, meu cordial. Via chegada a mar e desça para 2000 pés com ajuste 1-0-1-5. V15-2000, obrigado, senhor. Podemos vá de duna direto? Livre. Podemos vá duna ou F5-796? Livre, autorizado, câmbio. Obrigado, senhor. Oxenair 6224, decola 39, controle 119-35. 119-35, gráfico, bom trabalho, Amélia Zulu. Por favor. Salvador, boa noite, Oxenair 6224, na sua escuta, saída PUCA passando 1500 pés. Oceano 224, este é o controle, está em contato radar. Cliente 6224. Havaí 9660, autorizado a decolagem, pistulo 0, vento 1-60 graus, 08 nós. Minha tela descendo na torcida 1-0. Oceano 224, controle. Consiga, senhor. Direto Aracaju. Gráfico, direto Aracaju, meu Deus do céu. a Baeté 9660, decola os 41 no controle 119, decimal 35. 3935, agradecer, senhor. Bom serviço a todos. Muito obrigado, teu bom voo. Boa noite, Baeté 9660, decolado na Conde, senhor. Baeté 9660, controle, contato radar. 60. Web 5716, controle. Prossiga, senhor. Qual é a pro magnética agora? Tô mantendo a 043. Ah, positivo. Informe quando estiver voando para a duna. É, eu tô aqui pelo meu FMC aqui, talvez eu esteja um pouco fora, eu tô direto na proa de duna. É, não, não. O nosso radar tá 100% operante. O senhor tá voando na proa de Simbra. Ah, tá joia então. Então eu vou fazer uma curva esquerda aqui. Será que é 030? Porque realmente aqui eu tô com. Deve estar com a defasagem grande. Voando pro A30 resolve? É, resolve sim. Se a gente não considerar o vento, seria a 038. Mas a gente vai manter a 030 pelo seu equipamento, ok? Obrigado, amigo. Tá joia. Tá, colido? Sou Joe. O Gol 1074, chame Recife, 1288. 288, uma boa noite. Boa. Salvador está passando mais para fora. Corre, está passando mais para fora. Prossiga. Corre, está tomando tracionamento diante ao solo, mandou chamar a torre. Está aguardando ainda o passageiro e mais no máximo 10 minutos vai chamar o tracionamento ou mais para fora. Tá ok, reporte quando estiver pronto. Ok, obrigado. Tá livre de interceptar essa proa, o F57 no Rio? Livre. Beleza. Oceano 224, chame Recife 1-2685. 10-2685, 6224. Pronto para o ataque, Mike Fox Air. Autorizado, acionamento, vai atacar a próxima, Mike Fox Air.